Então, muitas vezes a gente já está escutando, né? Vimos na aula passada também a repetição das mensagens, porque ela também é muito utilizada para nós mesmos. Então, no item 225, tem uma mensagem muito extensa de Erasto e Timóteo, uma bem explicada, e nós vamos perceber exatamente isso, que eles falam que no médium novato, por exemplo, que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Então, ele recomenda, por isso os espíritos recomendam que, com o médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples, porque ele tem ali, escreve com dificuldade, o próprio espírito para ele é complicado, está se utilizando porque o médium não oferece o vocabulário, os recursos para transmitir aquela ideia. Então, às vezes, quando vai utilizar de uma língua diferente, ele tem que colocar letra por letra. E, às vezes, um esforço grande para o espírito e muitas vezes para o médium. Samuel Magalhães, que esteve contando a narrativa de Ana Prado, está lançando um livro sobre ela, um colega de Fortaleza, mora em Recife. Ele estava comentando, por exemplo, a psicografia especular. A psicografia que você só consegue ler colocando a mensagem na frente de um espelho, porque ela está escrita de trás para frente. Aí, Divaldo Pereira Franco, no Congresso Espírita Mundial, ele psicografou ao contrário, ou seja, você só consegue ler colocando o espelho, e em francês, uma língua que ele não domina. Uma mensagem de Léon Denis. Não é uma mensagem extensa, é uma mensagem curta, porque tem um desprendimento complicado, porque ele ali está o quê? Desenhando a letra, porque ele não conhece aquele idioma, pelo menos. Aliás, dizem que Divaldo já reencarnou na França, então ele conhece de outras encarnações, né? Então facilita para o espírito, porque encontra no médium um substrato para ele se utilizar. Então veja que a gente fica às vezes querendo preocupado de provar, de convencer as pessoas. Não, ele tem que mudar a voz tem que ser igual ao do espírito. Não. Quem disse isso, né? Para mudar a voz tem que ser tem que ter algum efeito físico ali para promover aquela transformação. A pessoa pode mudar porque está emocionada, está envolvida pelas vibrações, mas é a própria garganta do médium, não é uma voz direta, os fenômenos de voz direta que os espíritos falam sem que ninguém precise abrir a boca, não é? Então, um fenômeno de efeitos físicos. Era comum, por exemplo, na época de Eurípides Barçanufo, na fazenda Santa Maria, onde seus parentes moravam, aconteciam fenômenos muito estranhos. Pedras eram arremessadas nos telhados, as portas batiam, janelas, apesar de estarem trancadas com tramelas, pessoas chegavam e surgiam mãos de barro na sua roupa sem ninguém às vezes houvesse tocado. Escutavam vozes sem que ninguém falasse, né, no meio da fazenda. Então, assim, fenômenos de efeitos físicos. Então, não vamos ter aquele rigor com nossos médiuns, não vamos ser exigentes de tal modo, vamos como se fosse um menino de recado, uma criancinha que traz o recado, na sua linguajar, nas suas dificuldades, com a sua lamentação.